Zulu, mas eu sei que a estrela de turbulência, atento a estrela de turbulência do Boeing da Gol, que pousa na 10, tem livre decolagem, pista 17, o vento 1900 graus, 119. Gol 1094, sala 36, livre direita, chama solo 121, adição ao norte. Direito, 119, 1094. Taxi Alfa, chamando 2 Juliette, 094. Alfa, Juliette, bom, 094. Lembra, decolado 37, mas controle 121, 219. Confirma a frequência, senhora, 219? 129, decimal 45. 129, 45, é 219. E Alfa Charlie, está desautorizado Lima, Mike, Quebec. Na Quebec vai manter posição e chamar a torre 1895 para o cruzamento da pista. Oceanair 6140 para o táxi com 81 a bordo, 81 a bordo, alternando Recife e autonomia de Dubai. Faixa direita via Índia, ponto de espera, chame torre 1895, ajuste 1094. Táxi via Índia, ponto de espera 1895, em 140. Capitão Westray Alpha Charlie, corrigindo, se considere. Bom, 094, fica atento a início de táxi do Evans da Bianca à sua frente, ingresso Juliette, porta 14. Juliette para 04, atento ao Evans, ou gol 1904. Felipe, qual é o horário do plano? Um pouco cedo, assim que eu tiver o plano, passa a cópia, tá ok? Estou autorizado o cruzamento do 1735, a estacionária está frequência livre. Salvador, 61140, pode apenas dar um zero pronto. Puxa, né, 61140, a linha, e decola da pista 10, vento 100 graus, 1112. Oceané 61140, decolado aos 43, são controle 129, decimal 45. Decimal 45, 1145. E a Pati Índia no ponto de espera Chame Torre 1895, ajuste 1014. Torre, muito bom dia. É o gol 1-6-8. Traz um ponto de espera, 1-0 para 1. Gol 1-6-4-8, mantém ponto de espera do 1-0. Mantém ponto de espera 1-0, agora 4-8. 648 a linha e decola opção 0, vento 1-0-0 graus, modo 2-2. Livre da linha e decola 1-0, agora 648. Decola a pena. Segura aprovado, nível de voo 200 via Golf 677. Subida da El, Leda, após Leda direto, Porto Seguro, com a primeira curva à direita, 5442 e o controle 129.45. Salvador Tower, morning, Brazilian Air Force 2582, passing auto marker, gear down and locked if runway in flight. Air Force 2582, turn 81014, continue your approach, stand by to land. 85. Correct, 82. Force 582, clear to land 1-0-0, wind 1-0-0 degrees, 1-2 knots. Clear to land 2582. Voo 1-6-4-8, decolado 4-9, chama controle 1-2-9-4-5. Bom, 9-45, voo 1-6-4-8, obrigado, bom dia. À direita via Índia no ponto de espera 2895, ajuste no 014. The first flight is 2 on the ground at 51, left turn, then you park and leave frequency. To request that track and leaving at the track 3 Delta. Okay, could you confirm? Victory to back tank to the airplane 6. The FLS 2582 increase your speed before delivering the runway. Romeo 21, mantém ponto espera do 0. O Gol 1621 ainda decola sendo autorizado? Não está autorizado a linha ainda decolar. O vento 090 graus, 1329. O Gol 1621. Torre Força Aérea 2591, ILS pistão 0, visual baixa travada. Saia 2591, mas o centímetro no 0 no 4, continua a aproximação e aguarda a pista livre. Aguardando a pista livre, 2591. Saia 2591, está autorizado pouso pistão no 0, vento 090 graus, 119. Autorizado pouso, Força Aérea 2591. O Gol 1621, decola 255, chama controle 129, decimal 45. 2945, 1621, bom dia. Aéreo 591, no sol 57, poderia confirmar, era prosseguir para o pátio militar? Pátio militar. Sim, sim. Então, se desejar, foi autorizado o backtrack até o pátio militar, para estacionar a frequência livre. Backtrack, pátio militar, ao estacionar a frequência livre, gente. Confirme, por gentileza? Oi, Salvador, bom dia, Azul 4207. Azul 4207, município altímetro 014, tem livre pouso, pista 0, vento 100 graus, 129. Autorizar o pouso na pista 0, 1014, 4207. Polo 094, pronto para a cópia. Talisa aprovada, 370, via Pêndulo 19. Subida Momo, transição Froti. Primeira curva à esquerda, pausa decolagem, cabeceira 10. 5441 é o código, 12945 é o controle. Só para puxar acionamento. Afirmo. Romeo Lima, Alfa Romeo, está autorizado para o 7, me reporta 3 milhas fora. Azul 4207, o solo 03, virando à direita, chama solo 121, deixa com o Rob. 4207. Ativo na placa. Caixa Alfa Juliette, motor 1. Juliette para 1. Alfa Romeo, a sinal de 5 milhas da 17. Frente, Lima Alfa Romeo, continua a aproximação e aguarda a autorização de pouso. Guardando a autorização de pouso, Romeo. O Lima Alfa Romeo deve acelerar ou retardar a aproximação? Se possível, acelerar. Perfeito. Salvador, Eco Zulu 90, receptor ILS. Eco Zulu 90, deixa o time do 904, poderia confirmar as intenções? Vai arremeter, senhora, na DA vai arremeter e fazer um outro procedimento, é voo de check, Eco Zulu 90. Cliente, continua a aproximação. 90. Alfa Romeo tem livre pouso, pistão 7, o vento 090 graus, 132. Livre pouso, Romeo. Lima, Alfa Romeo, Sala 08, autorizado Black Tag, estacionar no hangar da Bata, frequência livre. Suíte, confirma se foi de sobrevoo. Sim, se aguarde por a cópia. Eco 1 novembro inicia a metida. Eco 1 novembro é iniciando a remetida. Gente, Eco 1 novembro está para 2010 e chamar a controle em 129.45. Controle 129.45, Eco 1 novembro. Cidade Salvador, Salvador, no meu pé, vai pra Valença, sai no corredor Axé, curva direita, pista 17, código 0116, controle 129.45. Controle 12945, 12945 e 0116, código transponder. Afluíste, contagiamento correto, acionamento táxi de colagem agora com a torre 1895. São 3198, Brasil de altímetro 014, continua a aproximação e agora atualização de pouso. Guardando a autorização, 3198. Autorizado, senhor Protag. Bravo que o uísque livre essa marcha, estamos prontos, tá? São 3198, autorizado, pouso, pistão no 0, 090 graus, 129. Pouso autorizado, pistão no 0, tá 3198. Bom dia, Gol 561, tá na LS, 3 milhas do externo, como número 2, ainda com trem em cima. Gol no 561, no, o ajuste altímetro 0 no 4, continua a aproximação e aguarda a pista livre. Aguardando a pista livre, Gol 561. Então, 3198, Salo 13, livre direito, chama solo. 121, décimo 9. 219, obrigado, bom dia. Salo, bom dia. 3198, livrando. Alfa também até Juliette. Alfa até Juliette, 318. Passou externo, embaixo travado, gol 561. 561, não tem livre pouso, piscina 0, vento 1-0 graus, 139, poderia confirmar, baixa travada. Embaixo travado, gol 561. Baixa direita via Índia, no ponto de espera, chuva 2895, ajuste no 0 na parte. Gente, está à direita, com a ponto de espera 2895, 0 na parte. 3198, vou ficar atento a início de táxi do Boni da Gol, ingresso Juliette, portão 03. Juliette pro 03, atento ao Golfo, 3198. Salvador, bom, 094, com a quantidade da 1 no centro. 094, na linha, 045 autorizado. Acima. Teste, não assisti pra linha, mantém cabeceira no 0. No 561, no solo do no meio, livre direita, chama solo no 21 de fora ali. 21 lado, tá aqui. Solo do Bandido, agora 561 no vibrando. 1094, autorizado a decolagem, pista no 0, vento 100 graus, 1 ao relógio. Tarefa, Juliette. Oi, Salvador, meu muito bom dia, gol no 791, estabilizado no direto do Alcon Campo. 791, no altímetro no 0, no 4, continua a aproximação e aguarda que está livre. Ainda vai dando pista livre, com o 791. Tem 5595, mantém ponto de espera, torno 0. Bom, 791 está autorizado, pouso, pistão 0, vento 100 graus, 1-1-2. 7 nível pouso, gol, hora 791. Bom, 094, decolado 1-7, controle 129, decimal 45. 3945, bom, 094. Juliette, Gol 561. Livre ingresso, portal 02. Ingresso 2, obrigado. Luiz, querem manter o selo no 7, me reporta pronto. 35595, querem manter o selo no 0. Bom, no 791, solo 19, livre direita, chama o solo 121, 219. 791 no Gold. Salvador, Gol no 791 de novo para Graça Nau. 791, táxi em frente, Alfa Juliette, seu portão de número 612 no 791. Alfa Juliette para 612 no 791. Está autorizado a decolagem, pista 17, o vento 090 graus, 132. O 35595, decolagem 21, no chama controle 129.45. 129.45, até a volta. Estou em Salvador, é com o novembro, está avisado no ILS. É com o novembro, continua a aproximação. Novembro. Ah, bom dia. 3191, bom dia. Com destino a Galeão 34, está pronto, cópia? Está pronto para cópia, 3191. Galeão 340, decola no zero com primeira curva à direita, saída da El Lido, depois voa posição Bridge, onde intercepta Pesulu no meia. Esta rota é PESMAP, após conforme plano. Frequência do controle em 129.45, a torre em 1895. Seu código transponder 5453, TAM 3191. 240 nível 340 para o Galeão, decola da pista 10 no sentido da Tael, transição Leda. Após Leda eu vou abrir. Aerovião Pesolou no meia. Na Brite, setor do Pesolou no meia até Esmate. Controle 12945, torre 1895, transponder 5453. A rota até SMAP é a Pesolou 10, ok? 10 até SMAP, depois DCT Luft, DCT Barbacena e conforme a chegada, ok? Ah, afirmativo, então a Pesolou 10, que é conforme nós já tínhamos aqui. TAM 3091. Conforme pronto, puxa o acionamento, se ocupa com o portão. Então no gate 5, como se pronto para puxar o acionamento da 3091. Correto. Novembro, tem livre pouso, piscina 7, vento 100 graus, 1-1-9. Livre Ecos 1 novembro, o salão 26 estacionar, frequência livre. Salvador, Guará, 17. Guará, 17, o ajuste altímetro no 013, continua a aproximação e boa autorização de pouso. A aproximação vai dar autorização, tá bastante travado, Guará, 17. 7 e repouso fica no zero, vento no 00 graus, 1 ou 2 noite. Repouso, Guarano 7. Informação, agora estaciona a parte militar. Gente, agora eu não sei. Torre Salvador, Oxanero 6200. 3 milhas de terra. Você é 6200, ajuste altímetro no 0, no 3, continua a aproximação e aguarda, pista livre. Continuando, aguarda, pista livre, você é 6200. Tubarão no 7, salas 3-1, não vai livrar à direita, ingressar a Alfa e me reporta na Delta para cruzamento da 1-0-2-8. Ingressar na primeira à direita, a Alfa e me reporta na Delta para cruzamento da 1-0-2-8, Tubarão no 7. Do pouso, Oxanero 6200. Oxanero 6200, tem livre pouso, pista no zero, vento no 00 graus, 1-2-2. 40, decolou no zero com primeira curva à direita, saída da Euleda, depois voo direto à posição bridge, onde intercepta a Pesilu no zero. Nesta rota tem SMAP após DCT Lúcio e DCT Barbacena. Frequência do controle em 129.45. A torre em 1, 1-8.95. Seu código transponder 5445 azul 4207. Salvador, muito bom dia, o gol 864, estabilizando o curso. 1864, ajuste altímetro no 0 no 3, continua a aproximação e aguarda a pista livre. Guardando a pista livre, 1013. Guarão no 7, autorizado cruzamento 1-0-2-8, estacionar para atualizar a frequência livre. Saia 6200, sala 34, livre direita, chama só aluno 21 do 19. 2-9, obrigado. Salvador, Oceano 6200, livrou. 6200, bom dia, táxi em frente, Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso no pátio, 6200. É importante da Juliette. Oceano 6200. Teste, livre pouso no 0864.